Neste sábado, dia 2 de novembro, será o dia de finados e em Gaspar os cemitérios estão sendo preparados para receber o público que vem fazer a visitação tradicional. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Jean Alexandre dos Santos, que é responsável, através de sua pasta, pelos serviços realizados na manutenção do cemitério do Santa Terezinha e também do cemitério do Barracão. Gil, estamos aí nos preparando já há alguns dias aí, a nossa equipe aí do cemitério, né? Pelo comando lá do Armando Barão, nosso diretor lá, está fazendo preparativo com a equipe aí, com relação ao sábado próximo aí, né, que é o dia de finados. Estamos realizando lá a limpeza no cemitério, toda a extensão dele, estamos realizando pinturas externas. Vamos providenciar novamente esse ano lá banheiros químicos lá na parte de cima do cemitério, para as pessoas precisarem de banheiro, eventualmente vai estar à disposição. O DITRAN também vai estar no sábado lá, Gil. A gente sabe que o movimento é intenso no dia de sábado, né? Vai estar uma equipe do trânsito lá para coordenar esse trabalho, para ajudar a orientar as pessoas. Enfim, estamos com todos esses preparativos aí para o dia de finados, que é um dia que a gente sabe que as pessoas vão fazer visitação lá dos seus entes queridos que estão sepultados, né? Secretário, quem vier para os cemitérios de Gaspar fazer a visitação para os entes queridos também terá disponibilidade de torneira com água para lá fazer a lavagem de túmulo. Inclusive, essa semana aumentou muito o movimento de pessoas arrumando os túmulos aqui nos dois cemitérios. Sim, Gil, é uma questão que as pessoas já têm por costume, né? De na semana de finados aí iniciar já alguns dias antes, né? Muitas famílias se antecipam e vão para fazer limpeza dos túmulos, enfim, embelezar com flores, né? E esse trabalho, com certeza, tem o nosso apoio lá, né? Lá tem torneiras, tem, enfim, o que precisa lá, a equipe do cemitério também está lá para auxiliar no que for necessário. A gente sabe que é um momento que as pessoas vão para fazer suas orações, para relembrar dos seus entes queridos, então está se dando todo o apoio lá nesse sentido. E também, assim, falando das melhorias que estamos fazendo no cemitério, né, Gil? A nossa capela mortuária Bom Pastor também, estamos fazendo uma reforma nela, né? Estamos trocando piso nela, estamos fazendo a pintura interna nela, vamos fazer a externa também. Está sendo trocado mobílias lá de cozinha, de banheiro, fechaduras, portas. Enfim, todo um trabalho está sendo realizado para que as pessoas que necessitem dar serviço, né, da capela, se sintam mais acolhidas, se sintam melhor, né, Gil, nesse ambiente. Secretário, existem algumas regras definidas por lei quanto à colocação de flores nos túmulos. Que regras são essas, secretário? A gente pede, né, Gil, cuidado assim, flores, preferencialmente flores naturais, né? Porque essa flor, com o passar dos dias, ela vai para um estado de decomposição e daí vai sendo recolhida e vai sendo feito o descarte correto dela, né? A gente pede, se possível, que evite-se flores artificiais, né? Onde acaba causando acúmulo de água, né, nos túmulos. E isso não é saudável, né, tendo em vista aí que a temperatura também vai começar agora o nosso clima a esquentar. Então a gente pede aí que o pessoal procure usar flores naturais, né, nos túmulos e procure não deixar água acumulada, né? Secretário, os cemitérios estarão abertos a partir já das primeiras horas da manhã. O cemitério tem a sua rotina lá, sempre aí 7h30 da manhã se abre os portões, né? Mas a gente já conversou com a equipe do cemitério, se porventura houver necessidade de abrir um pouco antes, a equipe está à disposição lá para abrir esse portão antecipado, né, Gil? Mas eu acho que o horário aí, por enquanto, está sendo a contento, o pessoal está indo na parte da manhã, na parte da tarde, fazendo a manutenção do túmulo dos seus entes queridos, limpeza, enfim, toda a aquele processo, e a equipe está lá pronta lá para atender a comunidade, né? E nós estamos aqui também à disposição. Secretário, é esperado um movimento grande em todos os cemitérios do município, mas especialmente o Santa Terezinha e o Barracão é que existe a maior concentração de pessoas, de visitantes. Esses dois cemitérios existe uma concentração bem maior, né, Gil? O do Santa Terezinha também em função aí do número de sepultados que existe lá, né? Um número grande, então é o maior cemitério do município, né, historicamente. Então o movimento sábado aí é grande no cemitério de Santa Terezinha, sempre foi assim, não vai ser diferente agora, né? E o do Barracão também, é um cemitério que abrange muitos falecidos de toda a área sul da cidade aí, e então são dois cemitérios aí movimentados aí, né, nessas datas aí, com certeza. Secretário, quando existe uma grande concentração de pessoas em determinados locais, sempre aparecem os ambulantes. A prefeitura tem uma preocupação quanto à venda de água, refrigerantes e também alimentação ao redor do cemitério? Possivelmente nessa data sempre é quente já, né? E assim, a Secretaria da Fazenda lá a administração que cuida dessa parte, né, de ambulantes, enfim e tal, o pessoal deve estar procurando, né, a Secretaria da Fazenda para ver essa questão, né, de alvarás provisórios, enfim, toda essa questão aí, para eles poderem estar no dia lá atendendo as pessoas, né, com água, enfim, com o que seja necessário lá, porque a previsão realmente é do clima um dia quente. Nós conversamos com Jean Alexandre dos Santos, secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, nos falando sobre os serviços de manutenção e preparativos para o Dia dos Finados nos cemitérios municipais do município de Gaspar. Da Secretaria Municipal de Obras, Gil Dias para a Rádio Sentinela.